andecivismoral.com.br. Olha o paredão estrela, olha a paredinha de frutas, um bom figarista, paredinha magnata, paredão do Luiz. Agora vai começar o combate, quica, quica, bate, bate. Hoje vai rolar um fight de bum bum, aqui não vai ter empate, o bagulho é de verdade, o popô vai dar nocaute em qualquer um. Oi, bota a cara pra tu ver o que vai acontecer. Eu vou te dar um preju, eu vou ter surra de turu, turu, turu, turu, turu. Paredinho, Lugação. Olha a paredinha safadinha. Olha o gol, sabãozinho.